As melhores músicas. Music with... Os grandes eventos. Você só encontra aqui. www.portaldoarrocha.com.br. O site oficial do Arrocha no Brasil. Divulgue aqui a sua festa, sua banda, suas músicas, suas fotos e muito mais. www.portaldoarrocha.com.br. Entre e divirta-se.